Salvador, muito bom dia. Voo 273, formação Delta, posição 05, autorização Recife 390. Eu tenho aqui como Golo 271 para Recife, é isso, confirma? Recife, 271. Golo 271, autorizado para Recife, nível de voo 390, pela APER Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder S5432, controle em 1-20-80, cotejo. Autorizado, Recife, 390, 58, decola curva esquerda na Puca, Caju, 5432, transponder 208, é o controle 1-20-80. Confirmando apenas 5432 ao transponder, chefe para acionamento no portão 5, Golo 271. Afirma 5432, chamar ao portão 271.